Não tem inimigo à altura que o possa desafiar. Quando ele decide, está decidido, não pode mudar. Ele é imutável e inabalável no seu trono. Quem pode sentar? Deus, de toda a ciência do conhecimento, está mais além. É único, eterno, é igual a ele, não há mais ninguém. Sua sabedoria não envelheceu, continua o mesmo. Que Deus é esse que usa o fogo pra santificar, mas também vai usar o fogo para castigar. Sua misericórdia com a porta aberta está, mas vai fechar. Que Deus é esse que decide amar alguém como eu? Se despiu da glória e por mim morreu. Não existe outro além do meu Deus. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Que Deus é esse que te escolheu sem precisar ouvir ninguém? Sua sabedoria nunca envelheceu, continua o mesmo. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Eu sou fraco, ele é forte, sou pequeno, ele é grande, sou nada, ele é tudo. Eu não posso, ele pode. Eu não faço, ele faz. Eu não tenho e ele tem todo o poder. Todo o poder. Estou sujeito a errar e o meu Deus nunca errou. Eu sou tão imperfeito e frágil, meu Deus nunca falhou. Eu sou um barco naufragando, perdido em meio ao escuro. E ele, a bússola do mundo. Eu sou fraco, ele é forte. Sou pequeno e ele é grande. Ele é tudo, eu não posso, ele pode. Eu não faço, ele faz. Eu não tenho e ele tem todo o poder. Todo o poder. Estou sujeito a errar e o meu Deus nunca errou. Eu sou tão imperfeito e frágil, meu Deus nunca falhou. Eu sou um barco naufragando, perdido em meio ao escuro. E ele, a bússola. Ele é grande, sou nada, ele é tudo. Eu não posso, ele pode. Eu não faço, ele faz. Eu não tenho e ele tem todo o poder. Todo o poder. Estou sujeito a errar e o meu Deus nunca errou. Eu sou tão imperfeito e frágil, meu Deus nunca falhou. Eu sou um barco naufragando, perdido.